Salvador, muito bom dia. Tá, 3171 na ponte, espera do 90 próximo. 3171, bom dia. A linha decola, pista 90. Vento calmo. Linha decola do 90, já 3171. Na 3171, decolou os 43, controle, centro 19, decimal 8. 19,8, obrigado. bom dia pra você. Quantos de novembro, informação em curso Foxtrot. Por gentileza, confirme o transporte afirma. Sente um minuto, cópia, parte 5, piso 7, é isso? Presente só um minuto, senhor. Por gentileza, confirme, solicitou 065, é isso? Então, autorizado para Sierra November, Kilo Sierra, nível 105, direto conforme rota do plano de voo, decola pista no 7, primeira curva à direita, na, saindo no perfil do corredor Axé, no Axé, restrito 1000 pés até a liberação do controle em 1 no 9, decimal 8, acena 5065, Papatango Eco, Zulu November. Autorizado até a interseção, reporte para ingresso na 97, Eco Zulu November. Mandei em pista no 7 e aparte pronto para decolagem. decolagem, pistão na 7. O vento é calmo. Zulu November, decolou agora 01 no controle 119.8, bom voo. Salvador, bom dia, agora o 961, no centro da informação. Foxtrot, autorização da... Hoje eu vou no 961, no Foxtrot, confere. Galeão, tenho 360 já aprovado, deixa eu ver se é confiável. Pronto, corta agora no 961. Bom, no 961, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via Air November 857 até Morro Sul. Nível de voo 360, descendo 10, primeira curva à direita, saída da El. Após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 12, correção. Controle 119.8, 119.8, transponder 5077, volume 961. Autorizado Galeão 360, conforme para 987 Mouros. Decola da Del, com curva direita da El, Leda, direto e Irumi. 1981, controle 5077, volume 961, posição 190. Protegimento correto do 91, no portão 10 também pronto para push back acionamento. Chamaré. Tá 3597. Tá 3597, estão em contato visual, tem livre pouso, pista no zero. O vento acalma. Livre pouso, 597. 597 no solo, zona 0, livre direita, 1-2-1-1. Direito, 1-2-1-1, 597, pode ir. Bom dia, 135 no 7, bom dia, 135 no 7, autorizado Alfa Juliette para o portão 612. Alfa Juliette para Salvador, bom dia, voo 9996, passando de a Serra, final 1-0. Bom dia, 9996, tem livre pouso, pistona 0, venta calmo. Livre pouso, 9996. Na 16, no solo 18, livre direita 1-2-1-1. Direita 2-1-1, bom dia. Salvador Montego, 9-9-6, livrando. Montego 9-9-6, autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 9-9-6. O estacionamento Goro 961. Goro 961, portão 10 aprovado. Por espera que seja evento, chame táxi. Chamar táxi Goro 961. Victor Salvador, bom dia, o Oceania 6225, vai ingressar na base da 1-0. 6225, reporte para girar sinal 6225. Reportar para ingressar na final 6225. Autorizado sinal 1-0, baixado e travado? Baixado e travado. Seu contato visual, só tem livre pouso, pista 1-0, vento calmo. Livre pouso 1-0, 6225. Bordo 7350, Galeão copiado. Por gentileza, confirme. Galeão ou Campinas? Campinas. O Golo 961, no táxi aprovado, parte principal Índia, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 7. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95 no 961, tem um bom voo. Bate Índia, no ponto de espera da 0, quando lá, 295, obrigado, bom começo. Boa mesmo, né? Na 6225, no solo 225, livre à direita, chame solo em 1211. Fez uma excelente aproximação e um belo pouso, está de parabéns. Da direita, chame solo 211, graças, 225. Bom dia, autorizado Alfa, dando passagem ao Boeing da Gol, ingresso Juliette, portão 07. Alfa da passagem ao 37 da Gol, portão 07, ingresso Juliette, portão 7, 6-2-2. Bom dia, prossiga. A cópia é solo em 121, decimal 1, por gentileza. Salvador, bom dia, no 961, pode estar no 0, por aqui. Bom dia, no 961, autoriza da linha de decolar, pista 1-0, vento calmo. A linha decola no 0, no 961. 289, ciente, pronto para a cópia. Tango Juliette Oscar Whiskey, autorizado para Sierra Juliette Zulu Tango, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 080, retorno da pista no 7, primeira curva à direita, saída Arbor, após direto. Controle 119.8, aciona 5067, Papa Tango Juliette Oscar Whiskey. Sete, cotejamento correto, Juliette Oscar Whiskey, cópia ao B. Ciente, funcionamento da especulagem, chame 2185, Juliette Oscar Whiskey. Grupo de redondos, confirme 03. 03, confiado. Motor, veio com forte ruído da aeronave, eu não consegui compreender. Acionamento a critério, chama Livre até papá, reporte para ingressão na sede. Coordenação com controle, ok? Charlie Whiskey vai cumprir o perfil da saída Momo e após Momo voa direto para sair carteira 35 e após quando pronto. Logo perto sai da Momo e após decolagem curva à esquerda. A sua saída vai ser Momo e após Momo direto. Autorizado, alinhar e manter a cabeceira 35 e a parte pronta para decolagem. Foi Salvador Rio 5973. Bom dia, 5973, estou em contato visual. Tem livre pouso, pistão na zero, vento calmo. Bom dia, vento calmo, livre pouso. Charlie Whiskey pronto? Tem livre decolagem, cabeceira 35, vento calmo, Juliette Charlie Whiskey. Colado 73 no solo, aos 37, livre à direita no 219. Salvador, bom dia, Rio 5973, levando em 67. Rio 5963, bom dia, autorizado Alfa Kilo, atenda ao sinalizador naquele pátio, 5963. Alfa Kilo, atenda ao sinalizador. Controle em 119, decimal 8. 19, 8, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, esse é o Sideral 9972, fui. Torre Sideral 9970. Livre pouso, pista no zero, vento calmo. Repouso, obrigado. O 9972 é o número 2, continue a aproximação, aguardando pista livre. Ok, vai perder o Avianca, hein? É, velho.